Mãe, sentimento inexplicável, inalienável, imensurável. Essa é a homenagem do trilha sonora do gueto ao movimento Mães de Maio, Mães do Cárcere. O fôlego de vida que sustenta a minha existência é quem me faz contra o sistema ter a resistência. A liberdade que um dia eu perdi foi consequências dos erros cometidos por mim. Impulsionado pela ambição, trilhei veredas escuras da autodestruição. Vou provar que hoje sou um melhor ser humano. Eu faço planos, tô de pé, permaneço lutando. Aí dentro aprendi que vale mais um pedacinho de pão seco numa casa de paz do que manjares oferecidos por Satanás. O que passou foi sepultado, ficou para trás. Porque em Cristo hoje eu vivo, Ele vive em mim. As grades prendem o seu corpo, não esquenta, enfim. Tá preparado pra viver longe dos muros, disposto a reconquistar e recomeçar seu futuro. Sei que as grades não me prendem mais, o que passou ficou pra trás. Opa aí, opa, aí, ó. Hoje vou viver em paz. Sei que as grades não me prendem mais, o que passou ficou pra trás. Opa aí, ó. Hoje vou viver em paz. Eu sei que errei, caí, mas levantei. Novamente tô de pé e agora sei que entrei na estrada sofrida através da vida bandida. Mãe, me perdoe pelo sofrimento, a desobediência por não seguir o seu exemplo. De vida honesta, verdadeira, com humildade, de quem lutou pra me criar com honestidade. Mas saiba que esse coração petrificado foi quebrantado pelo evangelho imaculado, que arrancou dos meus olhos aquela venda. O crime hoje pra mim é só uma lenda. Sou prova viva que são grandes as finalidades do Deus que é Pai, que habita na eternidade e que te faz mesmo aí dentro um prisioneiro liberto. Porque o Espírito ultrapassa grades e concretos e te prepara pra viver longe dos muros, disposto a recomeçar e reconquistar seu futuro. Cara, é viver, nego. E só você pode dar esse presente pra sua mãe. Sei que as grades não me prendem mais, o que passou ficou pra trás. Opa aí, opa, aí, ó. Hoje vou viver em paz. Sei que as grades não me prendem mais, o que passou ficou pra trás. Opa aí, opa, aí, ó. Hoje vou viver em paz. Nas trevas eu vi que meus pecados ficarão na cruz. Grana fácil eu não quero, Jesus me conduz. Tirei os pés do mal, tô na estrada estreita. O velho homem hoje tem a paz perfeita. Do fundo da minha alma eu creio foi o Senhor, que sempre cria circunstâncias a nosso favor. Que me guardou, me livrou da ira do inimigo, do ódio que me perseguiam, analisa comigo. Eu era só mais uma matrícula na detenção, que só queria liberdade ali na prisão. Fazia física, corria em volta da quadra, no mó castelo de fugir, só de zóio no guarda. Bagulho é louco, moro outro, eu tô no mundão, servindo hoje de exemplo pra você, irmão. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia, das grades para o altar, foi a profecia. 14 anos eu já tô longe dos muros, anunciando as boas novas aí pelos púlpitos, agradecendo a Jesus pela minha corrida. Isso não é filme, irmão, é meu exemplo de vida. Sei que as grades não me prendem mais, o que passou ficou pra trás. Opa aí, opa, aí, ó. Hoje vou viver em paz. Sei que as grades não me prendem mais, o que passou ficou pra trás. Opa aí, opa, aí, ó. Hoje vou viver em paz. Aí, essa canção é dedicada a todos os irmãos que foram impactados pela graça de Deus e que encontraram a liberdade mesmo atrás das grades de ferro. Eu queria dizer que vocês aí dentro estão livres em Cristo, enquanto nós aqui fora estamos presos em Cristo. É como Gandhi escreveu: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens livres na prisão e homens presos na rua. É tudo questão de consciência. É tudo questão de saber se posicionar no seu lugar. O resto é com você, irmão. Trilha sonora do gueto, mais uma vez, levando uma mensagem de paz, uma mensagem de amor e de esperança.